meuscds.com. E essa pegada aqui é que vai rolar nos paredões. E nós tá como, bebê? Bebendo e chorando e ligando pra ex. Ao vivo! Tô sofrendo, parceiro. E calça apertada, bota larga, a camisa é da Haddad, o chapéu americano, meu cavalo é manga larga, caminhonete rebaixada, o som ligado no 12, olha nós aqui de novo. Essa é a moda dos traiados que gosta de uma folia, cavalgada e arrocha até amanhecer um dia. Gosto de um rabo de saia, não esqueça que sou casado. Se você se apaixonar, é que nós é tão boy, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso e o sistema é diferente. É que nós é cowboy, a pegada é mais quente, a mulher que não gosta, ela é doida ou é doente. Em nome de RP Entretenimento, bota a mão na cabeça pra não perder o juízo. E arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Bota larga, a camisa é da Haddad, o chapéu americano, meu cavalo é manga larga, caminhonete rebaixada, o som ligado no 12, olha nós aqui de novo. Essa é a moda dos traiados que gosta de uma folia, cavalgada e arrocha até amanhecer o dia. Gosto de um rabo de saia, não esqueça que sou casado. Se você se apaixonar, é que nós é cowboy, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso e o sistema é diferente. É que nós é cowboy, a pegada é mais quente, a mulher que não gosta, ela é doida ou é doente. É que nós é cowboy, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso e o sistema é diferente. É que nós é cowboy, a pegada é mais quente, a mulher que não gosta, ela é doida ou é doente. Em nome do meu parceiro Jonas CDs, Quentão Divulgações, Body Suplementos, a nossa loja de suplementos. Tô sofrendo, parceiro! Alô, Thiaguinho, meu locutor! O boy de pirar, só sofre de paixão quem não tem dinheiro pra tomar caipirinha no Sergão!